nós vamos nos debruçar sobre a palavra de Deus. Mas eu quero que mais uma vez você reze comigo, pela sua dolorosa paixão. Eu acabei de rezar. Tende misericórdia do Brasil, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia, Senhor, dos que não têm saúde, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia dos que não têm emprego, no dia da proclamação da República, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia dos que não têm comida e casa. Bíblia aberta, cartilha de oração. Cristo me chama, Ele é pastor. Filhos e filhas, e olha, vai ter novidade o mês que vem. A capelinha de Jesus Misericordioso, é, a capelinha de Jesus Misericordioso. Mais informação você vai ter no site. Não é só o terço da misericórdia, mas é mensageiros da misericórdia. Lucas 6:15. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Num dia de sábado, Jesus estava passando por um campo de trigo. Os discípulos arrancavam e comiam as espigas, debulhando-as com as mãos. Então, alguns fariseus disseram: "Por que vocês estão fazendo o que não é permitido em dia de sábado?" Jesus respondeu: "Então, vocês não leram o que Davi e seus companheiros fizeram quando estavam sentindo fome? Davi entrou na casa de Deus, pegou e comeu dos pães oferecidos a Deus e ainda os deu a seus companheiros. No entanto, só os sacerdotes podem comer desses pães." E Jesus acrescentou: "O Filho do Homem é Senhor do sábado." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos filhos e filhas, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Primeiro, Filho do Homem é um título cristológico, messiânico, se referindo a Jesus. É um título atribuído a Jesus Cristo. Eu quero que você compreenda, Jesus está acima da lei, a começar acima do sábado. O sábado, que no Antigo Testamento era lugar e momento obrigatório de repouso, Jesus disse: "Meu Pai continua a trabalhar." E Jesus é a continuidade do trabalho. Percebe como o mundo não está terminado. A sociedade não está terminada. O grande problema é que o desenvolvimento está sendo dado a passos largos na ciência, na tecnologia. Mas e na dimensão humana? Será que o trabalho humano de crescimento, de maturidade dos conceitos, dos valores, dos próprios direitos humanos tem sido tão galopante quanto a tecnologia? Olhemos para o Brasil. Tantos recursos. E, na verdade, pouco se faz. Tantos recursos naturais e pouco se faz. Eu quero levar esta prece na hora da misericórdia, continuando nesse espírito. Jesus misericordioso, Jesus misericordioso. Escute a prece do povo brasileiro que reza. Escuta as preces que são apresentadas nessa hora da misericórdia. Jesus misericordioso. Escuta aqueles que estão nesse feriado num leito de hospital. Ei, você está no hospital? Estou falando com você. Diga: "Jesus, tende misericórdia na minha dor." Nesse feriado você está em casa? A tristeza te ronda? Jesus, tira essa tristeza de mim. Tire essa angústia que está dentro do meu peito. Escute a nossa prece. Neste feriado, como você está? Não diga para mim, ah, padre, não, diga para Jesus. Diga e confia na misericórdia de Jesus. Deposite sua confiança. Jesus, vem em meu socorro. Jesus, vem em meu auxílio. Ansiedade, medo, insegurança, depressão, desemprego, raiva, sentimentos ruins que estão brotando agora, diga Jesus, leve-os embora. Leve esses maus pensamentos que estão dentro da minha cabeça. Ouve a nossa prece, Jesus misericordioso. Atenda aos nossos pedidos, fonte inesgotável de paz. Senhor, pelas ondas do rádio, pela internet, visite nesta hora da misericórdia aqueles que mais precisam. Visite aqueles que precisam de uma graça especial. Abençoai, Senhor, a água. Abençoai, Senhor, as fotos e as pessoas que nelas estão representadas. Abençoai, Senhor, os remédios, os nossos doentinhos, as nossas doentinhas, neste sábado de feriado. Abençoai e santificai os que mais precisam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Na hora da misericórdia, evangelizar é preciso.